Preste atenção nessa letra, que essa canção é doída demais, meu irmão. Ao vivo em Tarantim. Sem você eu não sei mais viver. Quero você por inteiro, só pra me ver e me amar, oh bebê. Hoje lembrei do seu beijo doce como mel. Amor, estou te ligando agora do nosso primeiro motel. Estou aqui, venha, corra, não aguento mais. Tira a roupa e me satisfaz. Quero você. Quero você, yeah. Amor, amor. Não há nada que impeça o amor que eu sinto por você. Quero você, yeah. Amor, amor. Meu amor. Essa aqui é moda, meu irmão. Portal do Arroz. O site oficial do Arrocha. Sem você eu não sei mais viver. Canta comigo, vem. Canta comigo aqui, ó. E quero você por inteiro, e só pra mim vem me amar, ó bebê. Hoje lembrei do seu beijo doce como mel. Amor, estou te ligando agora do nosso primeiro motel. Estou aqui, venha, corra, não aguento mais. Tira a roupa e as duas mãos pra cima, vem. Quero você, yeah. Amor, amor. Quero você. Canta pra mim, vai. Canta pra mim, Tarantinho, vai. Quero você.